Tantra 895 decolados 15, chame o controle, 208 com voo. 208, bom trabalho, Tantra 895. Tá, 4794, bom dia. 1012, continua a aproximação, aguarde de pista na zero livre. 137 da Golf tá alinhado, já vai iniciar a rolagem. Aguarda, 4794. 1556, pista na zero, decolagem autorizado, vento 150 graus, 05 nós. Engenho autorizado, 0,05. É 4794, avistado pista na zero, pouso autorizado no 40 graus 08. Pouso pista na zero, 4794. Luna 556, decolado aos 02, mantenha pro até 3000, chama o controle 208. Okay, esse pro até 3000, chama o controle 208, bom dia, 556. Torre Salvador, OTAN 3366. OTAN 3366, bom dia, número 2, continua a aproximação, guardando pista livre. O Airbus da companhia que precede, toca agora, cabeceirão zero. Ciente, 3366. Tan 4794 no solo 03, livre próxima à direita, chame 21 decimal 1, bom dia. 21 no Tan 4794. Tan 3366, pouso autorizado, pistola 0120 graus 08 mais. Pouso autorizado, Tan 3366. 3745 tá pronto? Pronto. Ali aí mantém ou não zero? Ali mantém, TAN 3745. TAN 3366 no solo 06, livre na Foxtrot, chame 211. Foxtrot 21, porra. TAN 3745, pista na zero, decolagem autorizada, dando 40 graus, 062 a nós. Decolagem autorizada, senta as condições, TAN 3745. Chamador, não é de boa tarde, tem muito tempo. Vou também aqui a 2, não sei se vai dar uma oportunidade, não. Oxené 6312, se a gente mantém o ponto de espera. Reporte visual com tráfego na final 37 da Gol. Ciente, Oxené 6213, após o pouso do tráfego, está autorizado a manter. Oi, Salvador. Uma boa tarde. Esse é o Gol 1962. Estamos passando em Jacerra, Baixada Travada. Gol 1962. Tráfego avistado, pistão 0, pouso autorizado, 150 graus, 08. 150 com 08, está livre o pouso. Gol 1962. 3745, decolado aos 09. Chame o controle Salvador no 20.8. Controle Salvador em 120, decimal 8, TAN 30, 3745. Luna 962 no solo, Luna 2, livre à direita, Foxtrot, chame solo 211. 211 no 962. Five clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 08 knots. 120 knots, clear to land runway 10, 1455. Tá aí, boa tarde, Azul 2742, ULS, visual cabeceira. Azul 2742, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, número 2, tráfego precede 37 da Gol, curta final. Hello Tower, good morning, and lead Baba Dan X-ray, Group Sera, localizer curves, ILS X-ray, runway 10. X-ray, Group Sera, continue approach, expect runway 10 vacated, KNH 1012. Roger, keep on going with the approach, ILS X-ray, runway 10, expected, located, and then keep on going with the approach, 1012, Lieutenant Sera. Lead Baba Dan X-ray, Group Sera. Juno 455 no solo Juno 7, livre direita, chame solo 21. Sai Juno. .742 pouso autorizado, pistão a zero, vento 1 a 70 graus, com turbulência. Um pouso 2742. Lead above dung X-ray, go set up for ILS, X-ray, runway 10. Roger, now number 2, the following traffic is Alpha Tango 72, short final, runway 10. Roger that, then number 2. We get above the downgate track, though, Sarah. Azul 2742 no solo, Azul 9, livre direita, taxi Eco, chame solo 211. Eco 211. Papa Tango X-Ray, Golf Sierra, clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 08 knots. Roger that, clear to land runway 10. We copy the wind, lead Papa Tango X-Ray, Golf Sierra. X-ray Golf Sierra Underground 2-1, located by the right, taxiway Echo, contact ground control 1, 2-1, decimal 8. Correction, 1-2-1, decimal 1. está fazendo o gol 9250. Confirme o gol no ponto de espera? 9250. 9250, pista na 0 autorizado. Alinhar e decolar 140 graus 08. Alinhar e decolar 0.9250. Vitor e Juliette direcionando, chama o táxi. Voo 9250, decola 225, chame o controle 208, por favor. Vai chamar o controle 208, voo 9250. Juliette, liga pra Oscar, chame no ponto de espera. Xenia 635B, estabilizado, LS, passando o espera. Xenia 635B, avistado, pistola 0, pouso autorizado, 150 graus, 07, nós, 1012. 1012, 50007, teve pouso embaixecado, 56. Vitor e Juliette, ele é manter no set. Vitor e Juliette, ele é manter no set. Papá Uniforme, Papá Uniforme Lima. Chame na frequência 120.8. Vitorinha Juliette, a bus cruzando o eixo da 97, tem condições de iniciar de imediato? Vento no 20 graus, 08 nós, decolagem autorizada, Vitorinha Juliette. Maintain position, taxiway Quebec. Bom dia, 1011 no altímetro agora, continuando a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Para autorização, o 6337. Oceania 6356, no solo 29, livre na Foxtrot, chame solo 21, décima 1. 21, 1, o 56, bota, né, garoto? Vitor Índia Juliette, decolado aos 29, mantenha reta até o litoral, após voa o farol de tapões, chama o controle 208. Oceania 6337, informa o tráfego. Papa Alfa 32, decolou da pista auxiliar, comprou do litoral à sua direita, sem interferência. Pista no zero livre, pouso autorizado, vento no 20 graus, 08 nós. Pouso autorizado no zero, Oceania 6337. X-Ray Golf Sierra clear to cross 1A17 until EBTA apron. Roger, have a good day, sir. Chame 6337, solos 32, chame 121, décima 1, ao livrar na Foxtrot. 211, vai chamar. Torre Salvador, é o Juliette, é o Papa Uniforme, Juliette Papa Lima. Papa Uniforme, Juliette Papa Lima, altímetro 091, autorizado final da 7, reporte visual com campo. O Juliette Papa Lima já visual com o campo. Todo autorizado, pista na 7, vento 110 graus 089, Juliette Papa Lima. Grato. Qual o local de estacionamento? O senhor vai pro hangar da Bata? É, eu vou pro Pat 5. Ô, capa. Eu já era meia dúzia boa, tô copiado, os pequenos luxos chamam o Pat 5. Quilos Zulu, chame no ponto de espera da Oscar. Juliette Papa Lima na final da 17. Pouso autorizado, pista na 7, vento 120 graus, 089, Juliette Papa Lima. Juliette Papa Lima de Sol. Na espera da Oscar, o Ícaro falou. Juliette Papa Lima no Solo 3845, confirme? Afirmativo. Ok, à direita, estacionado, frequência livre. Luiz Quilo Zulu, autorizado, ingresso, ficha no 7, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Estará alinhado e pronto no 7, Quilo Zulu. Quilo Zulu, decolagem autorizada, pista 97, vento 130 graus, 079. Esquilo Zulu, decolado Alto 40, chame o controle, frequência 120.8. Bom voo, até agora. 20.8 graus, esquilo Zulu. Salvador, muito bom dia, Azul. Boa tarde, 24485, estabilizou no X-Ray. Azul 4485, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 79. Livre, pouso 24485. Baixou e travou. Gol 396-3000 do Indafé. Gol 396, chamou a torre? Afirmo, está estabilizado. Ok, continue a aproximação, aguarde o estalista. Pode livrar o azul? Azul 4485, no solo 67, direito, 121 da final. 211, confirma? Vai chamar de 211 ou 219, azul 24485? 211. Autorizado, pista 10, vento 130 graus, 79. Livre pouso, gol 396. Tower, good afternoon, Gol 1454, and at Honey Point 1810. We have the Tri-City on the sign on site. They maintain position 1454. Set position 1454. Four, clean line up and wait runway 10. Line up and wait runway 10, 1454.